casa de bagal, que será meio mal. Não sei, acho melhor não confiar. Tô chegando perto, palavras de trás pra frente. Não entendo, some de repente. Procuram ajuda, vingança. Se manifestem, vocês desejam, respondam. É que os mentais aumentam, a luz piscando dificulta. Sozinho não descansa, atrás da entidade oculta. Os supostos espíritos dão ordem. Contato entre os mortos e os vivos. Estranho, possessivo. Pessoas cometem suicídio, homicídio. Paranormal, alucinações, delírios. Os supostos espíritos dão ordem. Contato entre os mortos e os vivos. Estranho, possessivo. Pessoas cometem suicídio, homicídio. Esse frio eu vi, inimigo convive comigo. Maldição, escuto voz me atormentando o tempo inteiro. Posso mais viver em paz, a minha vida se tornou um erro. Soprando no meu ouvido somente coisas maléficas. Em nenhuma parte do mundo eu estou livre dessa atmosfera. Meio além agora pode ser meu refúgio. Essa porra é pior que a sombra que me acompanha nos atos noturnos. Parece que vejo seus olhos brilhando na madrugada. Eu nunca mais vou ser normal, pra sempre vou ter a mente atormentada. Fiquei sabendo de coisas que não podia. Conhecimento sobre tudo que levou embora a minha covardia. Sente sobre o lado negro me persegue. E essas forças agora me guiam, me levando pra onde o homem se perde. Agora realmente não sei mais quem tá no comando. Agora todos são iguais, aqui debaixo só escudo branco. Aqueles que sabem que agora não tem saída. O inferno será sua casa, a refeição vai ser a agonia. A agonia agora reina nesse lugar. Você tem o cenário perfeito pra que meus filhos possam brincar. Domina a arte do tormento que te perdura. Eu adianto comprimido, pois eu aumento a sua loucura. O inferno agora vai ser seu pau. O espetáculo é denominado espíritos condenados. Você está ouvindo isso, a sua alma já é minha. Pentagrama invertido, infelizmente agora será seu king. Não vou dar chance pra ninguém te converter. Foi de tormento a tormento, com certeza um dia irá perder. E vai fazer aquilo que eu tanto quero. Uma facada bem no peito do seu próximo, assim espero. Vou te preparar um cenário muito sinistro. Você vai se deliciar com um banquete de contos malditos. Vou poluir a sua imaginação, pra que seja mais um soldado que agora serve o meu mundo. Cadê-se maldita a cruz de cabeça pra baixo. Somente quem gosta disso é que vai entender o que falo. Não tô aqui pra fazer o que você pensa. Espíritos condenados logo vão dar a sua sentença. Yeah, atrás.